A seguir, Concerto do Meio-Dia. O Prelúdio está em sua fase final. O concurso de música clássica da TV Cultura apresenta neste domingo a sua primeira semifinal. Quatro jovens talentos disputam a vaga para o dia 7 de dezembro, na grande final que acontecerá na Sala São Paulo. Prelúdio, apresentação Maestro Júlio Medalha. Neste domingo, às 7:30 da noite, apoio cultural Instituto Goethe. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Teatro de Ópera, o mundo da lírica em obras completas. Neste domingo, às 3 da tarde, Pietro Mascagni, Iris. Ilona Toccodi, Plácido Domingo, Juan Pons, Bonaldo Giaiotti. Coro da Rádio Bárbara e Orquestra da Rádio de Munique, sob a regência de Giuseppe Patané. Iris, domingo, às 3 da tarde, no Teatro de Ópera. Meio-dia, 2 minutos. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 21823081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Agora, pela Cultura FM, Concertos do Meio-Dia com Maestro Walter Lourenção. Boa tarde, caro ouvinte. Vamos começar com uma peça do terceiro filho de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, que nasceu em Weimar em 1714, faleceu em Hamburgo em 1788 e produziu 52 concertos orquestrais para as mais variadas combinações instrumentais. Vamos ouvir o seu Concerto para Violoncelo número 1, com o violoncelista Anner Bilsma, acompanhado pela Orquestra da Era do Iluminismo, dirigida por Gustav Leonhardt. Thank you. Thank you.

Carl Philipp Emanuel Bach, ouvimos Concerto para violoncelo número 1, com o violoncelista Anner Bilsma e a Orquestra da Era do Iluminismo sob a regência de Gustav Leonhard. E agora vamos ouvir uma peça de Frederick Delius, em inglês, que nasceu em 1862, faleceu na França em 1934, e que tinha, durante a sua carreira de compositor, todas as preocupações características de um impressionista, quanto à cor instrumental, a nuance, o sombreamento de vozes, o refinamento de sonoridade e de ritmo, os conteúdos característicos, como, por exemplo, os próprios títulos revelam, Ao Ouvir o Primeiro Cuco da Primavera, 1912, Noite de Verão no Rio, Brigfell, 1907, Em um Jardim do Verão, 1908, Era uma Vez, 1917, A Village Called Romeo and Juliet, 1901, O Passeio no Paraíso, no Jardim do Paraíso, e o concerto para violino e ainda o poema Poeta da Natureza, que define muito bem quem era Frederick Delius. Vamos ouvir justamente o seu concerto para violino, tendo a violino Tasman Little com a Orquestra Nacional da Ópera de Gales, dirigida por Sir Charles McCarras. Thank you. Thank you. Tasman Little ao violino e a Orquestra Nacional da Ópera de Gales, sob a direção de Sir Charles McEvers, interpretaram de Frederick Delius o concerto para violino. Encerrando o programa de hoje, desejando a você, caro ouvinte, uma belíssima tarde e agradecendo em seu nome e no meu próprio a colaboração da nossa produção das pessoas de Ralph Schwartz, Isabella Pulfer e agradecendo os trabalhos técnicos de Lenine Matheus Barros. Concertos do Meio-Dia com Maestro Walter Lourenção. Gravação Oswaldo Silva. Montagem Lenine Matheus de Barros. Produção Ralph Schwartz. Cultura FM de São Paulo. Ouvimos de Ernesto Nazaré Brejeiro. Ao piano, Arthur Moreira Lima.